Tráfego já iniciando o pushback no portão 3. Assim que possível será liberado. Autorizado a decolagem da 1-0, o vento é de proa, 1-5 nós. Decolagem boa, vento. Decolado aos 5-4, chame o controle, 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, 6-0-6, boa noite. O Bono 994, POP de 1-6-2, com 2-3 de autonomia, Serra Natal, para disputar. Ciente, táxi à direita, chame pronto para decolagem, Bono 994, ajuste ao 020. Boa, 994. O 35317, assim que a aeronave da Gol liberar o pátio, ordem com a equipe de solo, está autorizado, puxo de agachamento e chantagem. E Puka? Após Puka, gol no meio do meio. 994, autorizado. A linha aí decolada 1-0, o vento é 120 graus, 099. A 994 recebeu a torre. Recebeu, só liga a linha aí decolada 994. Gol no 714, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, 1714. Assim que a aeronave da tripe inicial o táxi, tráfego encontra-se a retaguarda. Assim que a inicial o táxi, autorizado, puxe de acionamento no portão 4 e chame táxi. Táxi da CIP, autoridade chamada táxi com 295. Tranquilo, reporte iniciado. Cliente, eu fico sem 307, táxi à direita e chame para decolagem, ponto espera da nossa 1-0. Boa noite. Gente. O voo no 896 está autorizado. Puxa, de acionamento, chame tá. Tip 5317 autorizado a linha e manter a 1-0. Voo 994, decolado 00, chame o controle 120, décima 8. 1208, boa noite. Boa noite. Controle, uma boa noite, o voo 994. 994, contato radar decolagem, suba para nível de voo 350. Saída PUC. 350, saída PUC, voo 994. TP 35317, decolagem autorizada, 10. O vento é 140 graus, 109. Meu Vitocelli Bravo, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Autorizado o táxi até a cabeceira 10. Reporte a linha de frota para decolagem. Voo 896, com ajuste no 020. Livre táxi, alinhamento 10, reportará alinhado. Voo 896. Trip 5317, decolado 02. Chame o controle. 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite. Salvador, boa noite. Trip 5317, decola na sua escuta. Trip 5317, boa noite. Contato radar, sobe para o nível 380. Saída mão. 380 na mão. E 5317, suba restrito pelo centro para nível de voo 360. 360 restrito. O voo 896, quando pronto, tem a decolagem autorizada, dono 0, vento 150 graus, 059. Confirmando livre decolagem. Livre decolagem, dono 0, voo 896. 96, decolado ao 05, chame o controle 120, decimal 8. 108, boa noite. No 994, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 5, 2, 5, 5, Recife, boa noite. 994, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, com 896. Boa noite, 96, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA, 370, 896. 53-17, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. 896, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Confirme a primária. 126.85. 126.85, alterna 125.45. Boa noite. Boa noite.